seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa as baladas amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu. Joga na U que eu quero ver a galera cantar assim, vem. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Ela dispensa as baladas amigas pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Pra cima, babá! Chama na pressão, chama, chama na pressão, vai! Paredão, nega manhosa, meu parceiro André, tamo junto! Minha parceira Jocilene, tamo junto. Chama na pressão, chama, chama na pressão. Ah, meu filho! Simbora que vem mais sucesso assim, ó. André Cedês, o moral de Ibicoara.